que tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina, aquela lomba pra caralho. Chama que tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina, aquela lomba pra caralho. Chama que tá tendo. Empina o rabo e toma, empina o rabo e toma. Empina o rabo e toma, hoje não pode. Empina o rabo e toma, toma, toma, toma, toma. Empina o rabo e toma. André Cedias, o moral de Picoara. Vem no rabo e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem no rabo e toma, vem no rabo e toma, vem no rabo e toma, vem no rabo e toma. Vambora! Pizzaria Tana de Bom! Alô, Vitor Veras! Fora Salgados, alô, Matheus Silva!